precisando acertar contas com meu irmão. E é sobre Uchihas e sua maldição. Shinobi, o brilho que ilumina a escuridão. Essa noite vai ter som de pássaro e trovão. Chidori, como chama negra que nunca apaga. Essa labareda é Amaterasu. Mangeki o Sharingan, quero despertar. Pra isso eu tenho que matar um amigo. Será que é isso que me faz um Uchiha ter perdido tanto tempo atrás? Minha família, só remorso, só remorso. Tanto ódio, tanto ódio. Dizem que eu vou ser preso, não ligo. Saibam que eu já não tenho amigos. Quero um poder supremo, corrompido. Sei que desde pequeno é o destino. Vive show. Sinceramente, eu cansei de ser julgado por vocês. Ninguém entende o que eu passei, até porque só eu sei do meu passado. Eu não ligo para o bem, as decisões que tomei. Esse meu ódio me fez um renegado. Eu mate ou morra, que acabe Konoha. Pela vila toda sou procurado. E cada ninja vai saber que eu cortei todos os laços. Fim de papo, tá acabado. Tanto tempo sem sentimento. Eu cresci lá na vila da fora e tive que fazer uma escolha. Eu matei minha família toda. Você sabe quem eu sou? Aquele que abandona e riscou. O tira traído. Pessoa boa, cortei luxos e o corvo voou. Só pusei pra me juntar com a Katsuki. Só na morte eu vou te ter por perto. Juro que eu pensei que era o certo, mas fiz da sua vida um inferno. Perdão. Nuvens vermelhas de sangue. Só que hoje esse sangue é meu. Sinceramente, eu cansei de ser julgado por vocês. Ninguém entendeu o que eu passei,